acesso autorizado via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0 no 3. Pátio Índia, Alfa 295, corrigindo, o POB correto é 8-4. 8-4, sim. Salvador, eu falo meu Mike Romeu Golf. Prossiga, Mike Romeu Golf. É possível voar bridge da presente? Rodando com Recife, na frequência 1251 e alternado 133.25, tamo voo. 1251-3325, obrigado, bom dia. Ciente, 3895, a nave da companhia está passando a retaguarda agora, assim que livrar, autorizar. Ciente, assim que livrar, está autorizado, 3895. Ciente, olha. Salvador, bom dia, 3191 da TAM, próximo ao ponto de espera da 1-0. Potam 3191, visual com tráfego na final? Afirmativo. Teria condições, após a passagem do tráfego na final, alinhar, manter e iniciar assim que tiver a pista livre? Afirmativo. Tem que passar a linha, mantém, aguardando a autorização, 3191. Ciente, TAM 3191. Autorizado após a passagem do tráfego, alinhar e manter. Localizador, curva direita pro 080. Direita pro 080, 6255. Sabe, CS visual com a pista Webjet 6740. Web 6740, passa uma duna, completa a final do procedimento. Chame torre 118, decimal 95. Torre 118, 6740. Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. Mike Bravian, que transmissão saiu com forte chiado no fumo, não consegui copiar. Webjet 6740, mantém aproximação, reporte passando externo. Bora, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Afirmativo, tá em qual pátio? Pátio do Graer, tem livre acionamento. Confira pro B. 255, completa final do procedimento. Chame a torre 1-1895, tamo a bordo. Autorizado, torre 2895, obrigado, tamo a bordo. Puma 13, approve a taxi until halting point from Taxiway Hotel. There, call tower 118.95. 0, com a Mike, autorizado até 150. Bom dia, Oceania 6200, identifique, chegada Mari, autorizada para o DIC TAP, desça para o nível 140 inicialmente. Azul 4082, pista para 2000 pés, para o localizador, curva direita para o 070, informe estabilizado. 2000 para 70, reporte estabilizado, pode ser aí. Webjet 6740, livre pouso, vento 090 graus, não meia nós. Livre pouso 10, Webjet 6740. Alô, Zilfa. Say again. Alpha, Kilo, Remote 04. Airport 3? Affirmative. Airport 3, remote 04. Bomba 13, tower 11, main decimal 95. Maintain position, call tower. Negativo, após a Bijet, eu tenho mais um Airbus da Oceana, um Avianca. Aí, depois tem o azul. Entre o Avianca e o azul, tá. Aguarda a passagem do Airbus da Avianca no final. Aqui, fica atualizado, decola sem parada, não. Chique. Oeste de Salvador, Oceana 6255, bom dia, baixou e travou. Oceana 6255, mantém aproximação e aguarde pista 10 livre. Guardando, 6255. Direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10 no 3. Direita, Índia, 12095, ponto de espera, 03295. Mike Bravian, equilibre táxi, reporte no ponto de espera da Oscar. Webjet 6740, solo aos 47, agilize na medida do possível liberação, chame solo em 121, decimal 9, bom dia. Lembrando, 219, bom dia, etc. Romeu Oscar Bravo, pode confirmar o destino? 7.0, livro. 1.0. Livre pouso, Chanel 6251. São 3.1.9.1, após passagem do Airbus da final, ali mantendo 0. Pode ver, mas na final, ali mantém. Confirma se batalhão da polícia em Salvador ou Lauro de Freitas? Confirmo, é batalhão da polícia, é Salvador ou Lauro de Freitas? Estabilizou, 4082. Azul 4082, completa final do procedimento, chame a torre, 118, decimal 95. 295. Chame 6200, está reautorizado para o 060. Reautorizado até o 0620. Forcera 2560, para Guanambi, tá pronto para cópia? Autorizado Guanambi, nível 300, aerovia Persolu 17. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída arbor, elefa. Controle 120, decimal 80, aciona 5032. Forceira 2560, cotejamento correto, livre acionamento no pátio militar, chama pro táxi. Informação, tem um tráfego na sinal da 10, será autorizada após a passagem desse tráfego. É bom que senhor? Ciente, está autorizado para CIE, 500 pés, decolando a 17, comprou a norte, controle 1208, aciona 0165. Torre Salvador, bom dia, está 3895 no ponto de espera, pronto da cabeceira 10. Gente, 3895, mantenha o ponto de espera. Gente, vai manter a 3895. Solo Salvador, Oceaner 6255, livrando nessa escuta, bom dia. Bom dia, Oceaner 6255, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, obrigado. Solo Salvador, Bono 777, bom dia. Informação é novembro, autorização, Porto Segura. Fono 777, bom dia. Porto Seguro autorizado no nível 340, perímetro 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev. Controle 1208, aciona 5101. Piso 91, decola 51, controle 120, décima 8. Bom dia. Obrigado, bom dia. 01, e só o campo do controle? Controle 120, décima 80. Então, 5101 transponder, 12080 é o controle, igual na 777. Na 777, cotejamento correto, chama para inspeccionar. Chama a merda. Brasília, Fox 59, for one, radar vector for space, turn left and heading 360, down to 3000 feet, 281013. Oceano 6200, informa o tráfego em posição de 2 horas, para as 3, 7 milhas com rumo norte, mantendo, cruzando 050 em descida para 3000 pés e um tucano. Sim, Oceano 6200. Brasília, Fox 59, for one, traffic 9 o'clock, 6 miles, north westbound, passing 070 to 060, it's airbus 318. Small liner, Umba 13. Para prosseguir na descida, Oceaneiro 6200. Isso até o 050, Oceano 6200, tráfego informado, está cruzando 3000. Gente do tráfego, desce até o 050, Oceano 6200. Tá bravo, livre táxi até a interseção com a 17. Azul 4082, solo 53, solo 121, décimo 9. Bom dia. 194082, obrigado, boa tarde. 18195. Meu Oscar Bravo, da presente, decola direto pro Pronorte? Gente, autorizado direto pro Pronorte, vento 080 graus, 18 nós. É parte fora do solo, Romeu Oscar Bravo. 6200, tráfego superado, desça para 2000 pés, livre final do procedimento, informe no localizador. O ajuste permanece padrão. Desça para 2000 pés, com 1013, Oceano 6200, reportamento estabilizado no X-Way. 410, Operuisk 58, aerovia, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da pouca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5113. Certo. Gente, então vai manter a escuta da torre e reportar no solo, Romeu Oscar Bravo. Vai chamar no solo, Romeu Oscar Bravo. São 3895, livre decolagem, vento 090 graus, 20 nós. Livre decolagem para 3895. Primeira curva é a esquerda, Pucca, Aracaju, gol 113, transponder, gol 9250. Cotejamento correto, chama para estiver questionamento. Umba 13, clear line up and wait. 1895, decolou 56, controle 120.8, bom dia. 120.8, bom dia. Fábio 2560, para o pátio militar para acionamento. Livre acionamento, chama táxi. O ajuste no 0 no 3, informe ingresso na nossa TR. Autorizado, prossegue direto o Tribo Papá Romeu Lima. Controle Salvador, boa, alta 3895, no perfil da TAEL, possível direto da EL. Bom dia, TAM 3895, contato radar, está autorizado da EL, suba para o 340. Direto da EL, subindo para o 340, TAM 3895. TAM 3191, chame agora Recife, frequência 12251 e alternado 13325. 251-3325, opinião, bom dia, 3191. Bom dia. Força Aérea 2560, autorizado táxi até o hotel. Quando lá, torre 118, decimal 95. Qual o PLB? 09, autorizado táxi até o hotel, para a posição torre 28. Gente, o Romeu Oscar Bravo, para regresso, chame o controle 120.8, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Poxa, não é 6200, completa final e chame a torre 11895. 1895, não é 6200. O 090 lotar de passar. 090 passar de lotar. Afirmativo, tem cumprimento quantos faz a partir da posição? Gente, então, 2560, a linha decola da 10, vento 090 graus, no meia nós. Forma o tráfego aproximadamente meia milha de externo, no final do 10. Aqui é o vento de decolagem da presente, Força Aérea 2560. Estabilizado, Maxway, passando externo, baixado e checado, Oceaner 6200. Oceaner 6200, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre. Oceaner 6200. Fala, Salvador, trip 595. Ciente da November para autorização. Pode confirmar o tráfego, chamou o solo para cópia? Trip 595. Afirmativo, 5595. Para ilha, qual o nível? Uno 130, 5595. Ah, 130 para o sul está incorreto. 140, 120. confirmando, 1140. 1140, tô de Zab Ilhéus no 140, Golf 677, decola da pistão no 0, curva à direita, na saída Coral, controle 120, decimal 80, aciona 0260. Autorizado 140, decola da 1-0, curva à direita, Coral, Golf 677, 208, controle 0260, transição DC 595. Trip 55 no 5, cotejamento correto, chama pro pushback acionamento. Amaral, 595. Paulo Gol 1777 no 5, pushback e acionamento. 1777, portão 05 autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 1777. 025, 60 está cruzando 1800 pés na saída Arbor. Bom dia, Força Aérea 2560, contato radar, saída Arbor, suba para o 300. 300, saída Arbor, 2560. Tá 3895, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Confirma a primária? 1251. 1251, boa. NER 6200, solo 03, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, até daqui a pouco. NER 6200. Tower, Air Force 59041, passing the other marker. Landing gear down and locked, we have runway inside. Brazilian Air Force 5941, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 15 knots. 090015, clear to land 5941. Bom dia, Gordo 64, passando posição Block, nível 170, vigilante. Niner 41 detect. 5941, roger. Bom dia, TAM 3804, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado, ICAP. Taxi Gol 1777-111 a bordo, 2:45, alterna Aracaju. 1777, tem tráfego agora da Oxaneta ingressando na Juliette, após o mesmo, táxi em frente, Lote 1 no Índia, Ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1012. Gente, 10, 12, guarda. Você conseguiu estar antes hoje, né? O chegando agora está ingressando a Juliette, após o mesmo, você pode prosseguir o táxi em frente. Controle o papá Rodolino, já avisou algo com o local de pouso. Manual tráfego conhecido, frequência livre, tem o meu pouso. Livre, graças ao senhor, papá Rodolino. Só bem perto aí, hein? Vai abrir um pouquinho pra direita. Julia Force 54901 on the ground at 04, taxi via Alpha, and hold short, holding point on taxiway Delta. Chegou 1777, ponto perdão, 1077, a linha e decola, vento 1,00 graus, 17 nós. A livre linha entre decolagem de 1,0, gol 1777. Sotária 2560, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260, 288. Tem holding point Brazil Air Force 5941. Está livre a final do ILS Rei, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, informe o localizador. Desça 2013, reporta o localizador do ILS Rei, da 1.0, pega o Mike Bravianque, chama agora Recife, frequência 1.260 e alterna 1.288. É, Recife 1.260, 1.288, Mike Bravianque, boa tarde. Boa. Zone Force 4941, clear to cross on way 10, taxi via hotel to military apron. Uma 777, decola 10, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 777. Bom dia, gol no 777, contato radar, suba para o 340. 340. 1777, está presente, está autorizado direto leito.